pote. Pra ser vista anjo, eu me coloquei no spot. Manda avisar, tô viral 11 no spot. E fã de rapper masculino é igual de diva pop. Amo BK, porque ele é como um pai pra mim. Eu dou comida e troca fralda, ele já tá velhinho. Foi meu mentor, o meu padrinho, e investiu em mim. Foi pro estúdio de andador pra gravar camarim. Red, como tu escreveu Vivaz e Santo Amaro? Rimas crise da meia-idade aos 40 anos. Honestamente eu nem me importo porque entendo a arte. Mas se eles vão encher meu saco, eu vou tá pontuando. Eu também fumo um e quero falar merda, pô. Avisa que isso são só devaneios retianos. E o L7 que me espere, porque porra, mano, ainda nem me decidi se tu é preto ou branco. Espero que vocês entendam, vida. Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto. Eu tenho rosto, tenho corpo e eu tenho a rima. Se eu tivesse um pau, os bofes iam tá mamando. O Terry é falando pra caralho que tem um fetiche. O meu bofe igual a ele com cara de kid. Mando beijo pro BG porque se eu já matei. E se não quer morrer de novo, indico que evite. Eu disse que tinha linhas, eu disse que tinha barras. Se eu começar a cuspir, eles tudo ficam de cara. Eu apoio a Palestina, eu adoro comer uma cafta. Orochi me responde se só tem preta na África. Falei de carioca, estou jogando em casa. Pra ter mais chance de trombar com eles cara a cara. Até me pediram pra eu falar sobre o que amo. Mas tudo que eu sei é que ele é o bofe da taxa. Soube que o Baco disse que eu sou superestimada por ser sudestina. Mas me botou nos melhores pra eu ver a rotina. No início achei que era onda. Aí ele foi e fez um feat com a Luísa Sonza. Porra, vida, por favor, se manca. Sustenta tua banca, eu nem sou tua namorada e me trocou por branca. Eu espero que vocês entendam, vida. Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto. Eu tenho rosto, tenho corpo e eu tenho a rima. Se eu tivesse um pau, os bofes iam tá mamando. Eu até gosto do Major, mas só faz feat com quem ele come. Me chamou 4 vezes, depois ele some. Acredito que seja medo de eu ser muito boa. Por isso, Jonga, eu não vou pedir desculpa. Pode vir lamber meu saco, quer ser o Travis Scott, mas rima mal pra caralho. Isso não é ódio, vida, busca abraçar meu papo. Você é o aviãozinho, a bad é o El Chapo. Indico sair da frente ou você vai ser amassado. Eu acabei de fazer 20 e o meu show já tá lotado. A sua irmã me ama, a sua mina me escuta. Não indico cutucar a onça com essa vara curta. Eles têm bronca de mim, eu sei, eu já vi print. Todos pagam pau pra mim, mas não me chamam pro feat. Quer fazer outra de mim, uma sem minha autoestima. Eles vão ter que engolir a vitória da Ebony. Tô fadada ao sucesso, fui revelação da Genius. Os pretão brabão entende, não Enzo de condomínio. Eu puxo o fundamento e falo da bucetinha. Desculpa, tô megalomaníaco.